repertório novo, forró saborear. Aqui também a gente fala de amor. Escuta essa daí, Bebezão Produção. Pra dizer mais, pensei que temos outra chance de fazer nosso sol brilhar em mim, em você. Olhando o céu, lembrei Sempre, agora, olhando o céu.